calça, brinco, bota de camuça e o batom tá combinando. Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe, já chega sambando. Calço tênis, se tiver afim, toda swagger, do hip hop ao reggae. Não faço pra buscar aprovação alheia, se fosse pra te agradar, a coisa tava feia. Mais atenção com a sua opinião, quem entendeu levanta a mão. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Sim, respeito é bom, flores também são, mas não quando são dadas só no dia 8 do 3. Comemoração não é bem a questão, dá uma segurada e aprende outra vez. Sai e gasto um din, sou feliz assim, me viro, ganho menos e não perco um rolezinho. Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa, e quando eu tenho voz cê grita lá, feminista. Não aguenta pressão, arruma confusão, para que tá feio, irmão. Respeita as mina, dessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, dessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Não leva na maldade, não lutamos por inversão. Igualdade é o X da questão, então aumenta o som. Em nome das Marias, Quitérias, da Penha, Silva, empoderadas, revolucionárias, ativistas. Deixem nossas meninas serem super heroínas, pra que nasça uma Joana Dark por dia. Como diria Frida, eu não me calo, junto com o bonde saio pra luta e não me abalo. O grito, o desprezo na garganta já não me consome. É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens. Quero andar sozinha porque a escolha é minha, sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina. Que possa soar bem, correr como uma menina, jogar como uma menina, dirigir como menina, ter a força de uma menina. Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, dessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser.